Atualizou de novo. Quando só prensa de vago, bebê. Caiu limão. Senhor. Eu tô aqui pra jogo. Fala a verdade com sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Vai ser love sério ou só uma transa. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Só no meu quarto, diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Caio Lima! Simão! Eu tô aqui pra jogo. Fala a verdade com sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Vai ser love sério ou só uma transa? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o